Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, brincadeira, meu fraco. Que dó expor nesse programa gostoso que é o Nerdcast. Então, hoje eu te imitei, Alexandre. Aqui é o JP. E recentemente eu sonhei que tava comendo aquele chocolate que é em forma de guarda-chuva das antigas, sabe qual é? Aqui é o Blue Hand e chocolate é uma das poucas coisas que me faz sair de casa na chuva pra comprar. Aqui é o Atle e me tira qualquer doce, menos o chocolate. Aqui é Dudu Salles e eu uso chocolate para manter a minha mulher sob controle. Aqui é Azaghal e eu gosto de chocolate com banana. Quem não, né? Quem não? Eu, é a primeira vez que eu escuto falar isso, cara. Todas as misturas possíveis nós vamos comentar no Nerdcast de chocolate, né? Desacreditem. E esse é seu Nerdcast cheio de musiquinha temática, né? Tipo o quê? Ué, tem aquela chocolate. Eu só quero. É. Se prepara pra engordar os 3 quilos até o final desse Nerdcast. Vamos para o TV. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de vez e caneladas ao Nerdcast. Vamos. E Azaghal, hoje temos mais um recado dos nossos queridos amigos da Icatu Seguros. Olha aí. Você lembra que a gente anunciou um jogo que você aprende como proteger o seu futuro, chamando Vivendo e Aprendendo? Sim, lembro, claro. E a gente sugeriu que eles registrassem um outro URL, Vivendo e Aprendendo? Sim. Eles registraram. Caraca, esse é excelente. Não, sério. Eles estão falando, olha, fala que a gente registrou vivendoeaprendendo.com.br, assim não tem como você errar. Quero que eles me digam se vai dobrar os acessos, hein? Exato, por favor. Mas é assim, esse é o jogo que eles criaram totalmente no Brasil, um jogo Adventure Point and Click, muito maneiro, onde ele ensina você, ensina seu filho as consequências das suas ações, porque você é um personagem que viaja um tempo para o futuro, para o passado, você descobre as consequências do que você faz e tereréu e tal. Você é um investigador, né? Então você vai investigando casos. Então, todo mês eles vão abrindo novas fases, então já tem o capítulo 2 e 3 do Adventure. Olha. Se você parou no meio, você pode voltar a entrar lá com o login do Facebook, você continua onde você parou. Certo. O pessoal falou pra você explorar o jogo clicando em tudo, porque tudo tem alguma coisinha, as interações sempre mudam. Legal, legal. Os caras tiveram o maior cuidado na produção, trilha sonora, ó, tocando aqui no fundo, trilha sonora, tarará. Você se diverte e aprende. Ganha badge, compartilha no Facebook, isso tudo. Então... Eu achei excelente. Nerd Player da segunda-feira agora vai ter mais imagens, se você quiser ver, mas você pode ir no Vivendo e Aprendendo.com.br já, ou Vivendo e Aprendendo.com.br também serve. Vai lá! Recado importantíssimo para os nerds que gostam de escrever. Olha só! Durante anos, nós recebemos e-mails querendo saber, eu tenho um original, eu escrevi um livro, eu tenho uma ideia, como é que eu faço? Lê aí! Já recebemos até impressos. Uhum. E a gente sempre falava, galera, ainda não estamos abertos a esse tipo de negociação e tal, que a gente não tem uma estrutura, não tem um sistema, não tem nada para avaliar e tal. E, finalmente, esse momento chegou. Olha só. Agora você pode entrar no site www.nerdbooks.com.br. Que beleza. Link aí no post. E lá na parte de baixo do site, você tem o Caça Talentos. Olha só, Daga. Aonde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o título da sua obra, certo. A sinopse. Sim. E anexar um arquivo de até 30 páginas, um PDF, com o começo do seu livro. Exato. Não mande tudo. Não mande tudo. Não precisa tudo, entendeu? Pra avaliar. Você vai mandar e a gente vai avaliar conforme o tempo que a gente tiver. Por favor, não venha querer pra amanhã. Mas é o início. Exato. O início da Nerd Books procurando novos autores entre os nerds. Agora, não vale você chegar assim, mas eu tenho uma ideia de escrever essa ideia. Não manda ideia. Ideia a gente tem um monte também. Exato. Ideia eu tenho todo dia, várias. Você tem que ter a parada feita. Eu fiz o negócio, tá pronto, entendeu? E tem um centro crítico, pergunte pros seus amigos. E aí, o que você acha? Dá pra algum conhecido ler, né? Exato. Então, mas começou! Estamos em parceria, bom dizer, estamos em parceria com nossos amigos da editora Arte e Letra. Sim. Eles vão ajudar a gente nessa triagem, toda essa parada. Sim. Mas começou, de fato, a Nerd Books for Real. Então, se você tem um material espetacular, você tem o senso crítico pra dizer que ele é bom mesmo, junte tudo, PDF, siga todas as regras, que tem regras pra parada. Tem um disclaimer lá, você tem que aceitar o disclaimer. Tem que aceitar e tal, e mande e aguarde. É um processo demorado, não muito fazer demorado. Diferente de outras editoras, porque, né, afinal você tem que avaliar um por um e tal. É um processo demorado, mas... vale a pena, é assim, né? Quem não arrisca, não petisca. Exatamente. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast RTS Games, pode pular para... 22 minutos e 34 umpa-lumpas. Muitos e-mails e recados, mal roboto separa para nós aqui, para os nerds que lembraram do RTS criado por brasileiros em 2001, chamado Outlive. Não foi citado no Nerdcast. Foi o primeiro jogo brasileiro a ter grande propagação fora do Brasil. Não citei porque não lembrava, mas tá aí o Outlive. Também muitos nerds reclamaram porque nós não citamos a série Total War. Mas olha só, o Total War é uma mistura. E você tem a parte do mapa, que é por turnos, e a parte da guerra medieval porradaria, que é um RTS. Mas é uma mistura. Eu não sabia se cabia ou não, mas ficou de fora. Um dia a gente comenta. Outra recada, Zé. O livro de Eduardo Spohr. Exatamente, o best-seller internacional Eduardo Spohr. Exato. Pediu para avisar. Certo. Que o próximo livro dele já está no forno. Olha aí, é o Anjos da Morte. Peraí, já está no forno para ir para as lojas, né? Não. Exato. Não é que está no forno, ele tá fazendo, que ele já escreveu. Eu imagino que ele, como escritor, é o padeiro que bate a massa. Exato. E aí depois ele faz o formato da massa. E ele bota numa bandeja e leva pra editora, que é o forno. Ah, então tá bom. E eles botam na máquina, que é o forno. Exato. Ah, entendeu? Olha só. Então, o livro 2 de Filhos do Éden, na saga Filhos do Éden, chama-se Anjos da Morte. Isso, já está no forno. Tem lá no site dele, filosofianerd.blogspot.com.br. Vamos registrar esse domínio pra você, por que não? Tem um link aí no post, você pode entrar lá. Tem várias ilustrações do livro, tem ele explicando o livro. Vai ficar pilhado já. E tem, inclusive, um link que você pode clicar aqui no post ou lá no blog dele, tanto faz, que é o Avise-me. Pra quando o livro estiver já em pré-venda, você já recebe um e-mail ou qualquer coisa nesse sentido. Excelente. Você pode também encher o saco dele no Twitter e no Facebook. Por favor. Encontro os Skynerds, Azaghal, o primeiro encontro gourmet Skynerd em Vitória, Espírito Santo. Olha aí, rapaz. Olha só, gourmet. Olha aí, vai rolar no sábado, dia 16 de março. Então já rolou, né? Peraí. Não, já rolou. Temos o sexto encontro Skynerd de Belo Horizonte. Os mineiros não param. Certo. Vai rolar dia 23. Então, se você é de Minas, ainda dá tempo. Ou não, não dá mais. Olha aí, dia do meu aniversário. Comemore por mim. Ah, bebam, povo jovem nerd. Bebam leite. E tem também o primeiro encontro Skynerd Bar na mão do palhaço. Olha aí, vai acontecer dia 30/3 no On The Rocks Pub. Não diz a cidade? É isso mesmo, gente? Não diz a cidade? Qual é a cidade, galera? Skynerd PB Paraíba. Bar. Onde você tá vendo isso? No grupo do Facebook. Aí que não rola. Aí é foda, porque a gente tem o maior trabalho pra fazer uma porra de uma rede social. E o cara não faz o... Mas a gente tem que correr atrás das funcionalidades que o Facebook está oferecendo para os grupos. Tá bom. Certo? Okay. Então, você que é da Paraíba e quiser ir no primeiro encontro Skynerd Bar, que vai acontecer no dia 30/3, uh-huh, você entra no Facebook e veja mais informações. Cozinha dos Nerds, vários pratos aqui de nerds. Olha aí, saiu Imperial Bacon Dog, saiu Galinha Mola do Condado, chili com carne, provoleta, Philly Cheese Steak, tem tudo. A galera botando a mão na massa na cozinha, fazendo os pratos de tucano. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Mande aí sempre seus fotos e vídeos de seus pratos, porque é bom, cara, é bom compartilhar as coisas. Além disso, temos mais nerds cacete de agulha. Não use essa tag pra qualquer coisa. Cacete de agulha é tag pra doação de sangue. Pra doação de sangue. Não tá bem claro. Não tá bem claro, né? Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. É, exato. O cara bota uma foto dele com a namorada e bota cacete de agulha. O que ele quer dizer com isso? Bom, muito obrigado, Maria Luísa Cordeiro, Rafael Pereira, Alisson Rodrigo e Sandro Morishita, por ter doado sangue essa semana e postado suas fotos. Muito obrigado, galera. Várias artes dos fãs. São as artes dos fãs. Temos Pai Tucano e Azaghal e Jovem Nerd por Luiz Felipe Souza. Temos Bate Azaghal por Fernandes. Ficou excelente. Muito a fotomontagem. Temos esse Jovem Nerd ou Azaghal se tornarem papas. Que beleza, hein? Never gonna happen. Pelo Léo Bim. Temos JN StarCraft por Gabriel Tandy. Ok. Nerdcast 3042, conjecturas sobre a vida após a morte por Nossa. Jadiel Amorim. Meu Deus, cara. Nerdcast 3042, eu não vou nem fazer a conta de qual é esse, né? Não tá você, só sou eu, esse aqui sou eu. Mas é a vida após a morte, rapaz, já morreu os dois. Mas só tem um. Então eu tô vivo. Conjectura sobre a vida após a morte. Então eu morri, tô fazendo um podcast no inferno. É isso que tá dizendo. Mais Nerdcraft por Rafael Galo, Bucentauro por Felipe Parra. Muito maneiro a montagem com o nosso Michael Clark Duncan. Pra comemorar o dia de St. Patrick's Day pelo Nuke. E o Nerdcast 353 pelo Jitão Garcia, como sempre mandando. Lambda Style por Caio Spinelli. Tá quase perdendo, né, o timing, mas... Exato. Nerdcast 341, realmente ele transmite carisma. Esse é mais um Nerdcast de RPG com o Obama lá, com marca na cara, por Leandro Marques. E o Jovem Nerd Doido da Toalha por Matheus Borges. Muito obrigado, galera. Contos Skynet, temos o catálogo literário organizado por Eber Dantas, sempre, parabéns. Tudo bom? E alguns contos que eu vou ler aleatoriamente, onde meu olho parar. O Coração das Trevas, por Nicole Karina Siebel. Olha aí. E O Espírito das Armas, por Vinícius Mateus. Excelente. Temos também a resposta final por Kainan Raymond. Ó, oh, qual será? Será que é aquele ator da Globo? Kainan Raimundo. Raymond. E além dos vídeos enviados vários sobre jogos, tem a introdução animada do Nerdcast 353 pelo Edmar Godoy, que tá muito bizarramente engraçado, mas uma vez, cara. Caraca, cara. É muito doido, cara. Caraca. Continue fazendo. Continue pelo bizarro. Por favor, por favor. Zé Roberto, 31 anos, analista de sistemas, Oeiras, Portugal. Olha aí. Portugal! Patrício. Olha aí, Zé Roberto. Olá, caros nerds. Este último Nerdcast lembrou-me de um episódio que ocorrera por volta de 2002 em um provedor que trabalhava. Certo. Tem internet em Portugal? Caraca, você tá de sacanagem. Puta que... Olha, tá pedindo. Tá, pode falar. Sempre depois do expediente... Ficávamos lá direto jogando em rede Medal of Honor, Warcraft e StarCraft. Quando colocamos na rede esse último, o pessoal ficou maluco. Não, o que foi esse maluco? Foi você fazendo sotaque de Portugal, ok. O pessoal ficou aficionado. Uhum. Porque eu não sei fazer o sotaque, eu dou só umas pérolas. Tô vendo. Jogávamos apenas depois do expediente. Uhum. O local que trabalhávamos era no 12º andar de um prédio do centro do Rio. Ué, muito ah, no... ele tava no Rio, ele não é português, cara. Por isso que tem internet. Ai, ouvinte português, por favor, escrevam pra nós. Jogar em casa em rede era outra coisa. Mas lá, no trabalho dele, sempre tínhamos que ficar atentos porque o prédio fechava às 8, mas comprando um churrasquinho de gato pro porteiro, dava pra ficar até umas 9. Ah. Porém, em um dia... Ele não é português, cara. Eu não tô entendendo esse cara. Não é, o cara tá em Portugal, mas ele não é português. Agora eu já comecei. Ah. A campanha militar estava desafiadora. No meio da pancadaria, a evolução de exércitos, alguém pergunta que horas eram. Já era quase meia-noite. Eita. É porque ele mudou a Portugal, então ele tá começando a ficar com sotaque. Uhum. O porteiro vigia do prédio já tinha desligado o elevador e desligado as luzes da escada. Puta que pariu, que prédio é esse também, né? Também 2002 já era qualquer coisa, né? Ainda bem que tinha uns que fumavam e acenderam seus isqueiros para facilitar a descida. Quando chegamos na portaria, o porteiro vigia, dormindo todo torto na cadeira com os pés na mesa, deu um pulo, todo assustado, pensando que o prédio estava a ser invadido. Quando se ligou quem eram, ficou reclamando pra caraca. Abriu o portão do prédio, pudemos ir para nossos lares. Cara, que história! Não aconteceu nada. Caraca, cabeça que aconteceu alguma parada. Chamar a polícia. Próximo. Charles Moreira, 30 anos, ilustrador e animador, não de festas, só pra avisar. Florianópolis, Santa Catarina. Cortou minha piadinha. Ele já sabe, ele já te conhece, viu? Cortou minha piadinha. Estou ouvindo Nerdcast 354 sobre RTS Games e acabo de ouvir a canelada do Jovem Nerd falando que Blizzard era apenas uma empresa de portabilidade até lançarem Warcraft 2. Eu não falei isso. Não falei. Eu não falei que os caras deram portabilidade até lançarem Warcraft 2. Então canelada pra você, rapaz. Charles, canelada. A empresa realmente começou fazendo porte graças ao empréstimo de $15 mil feito pela mãe de um dos fundadores. No entanto, desde seu início, todos queriam trabalhar com games e estavam pesquisando a fundo todas as maneiras de fazê-lo. O que é porte? Portabilidade. Não lembra? Eles faziam softwares funcionar em diversas plataformas. Não, eu só não entendi a abreviação. Por que ele não escreveu portabilidade? É porque vai ver que é uma coisa do mercado, porte. Ok. É pra ficar pequenininho e caber no celular. Logo começaram a lançar games que ganharam várias premiações importantes do país, disputando com gigantes como Capcom, Nintendo, Sega, e jogos como Lost Vikings, Blackthorn, eu lembro desse, Rock'n'Roll Racing, a gente falou desses, cara, você tá maluco? Entre outros, até lançar o primeiro Warcraft. Tu pode ter confundido, porque no início o nome da empresa era Silicon and Synapses, mas o nome foi trocado porque, além de ser muito longo, as pessoas costumam brincar que era uma clínica de estética especializada em turbinar peitos das americanas. Para quem quiser conferir, existe esse documentário sobre os 20 anos da empresa, onde eles contam todas as histórias boas e ruins, como ter que sacar dinheiro do cartão de crédito de um supermercado para não deixar de pagar nenhum funcionário. Então, olha aí, tem um link no post para vocês verem o documentário sobre a Blizzard. Muito maneiro. Canelada para você, porque eu não falei que eles começaram lançando Warcraft 2, né? O 1 não existiu. Rafael Benini, 23 anos, advogado... Opa! Advogado especialista em processo civil. Olha aí. Louveira, São Paulo. Se for uma intimação? Lá vem. Não, se for uma intimação, eu não vou ler. Aí eu não recebi. Lê aí pra mim. Prezado Jovem Nerd Azaghal, não gostei. Começou formal. Não veio interessado a mim, então eu não sou o Azaghal de verdade. É, exato. Eu sou mega fã de vocês, mas tenho que trazer eles mais notícias. Não, mentira. E sempre acompanho o Nerdcast, Nerd Office, inclusive comprando produtos sempre pelos links patrocinados do Submarino Saraiva e Submarino Novamente e da Nerd Store, desde o lançamento do mito da Jovem Nerd Store. Acontece que fiquei algum tempo sem acompanhar o Nerdcast por conta dos trabalhos de conclusão da minha pós-graduação, culminando com a entrada de um mega novo cliente no escritório onde trabalho, trazendo uma porrada de serviço. Ok. Quando esta semana eu consegui colocar tudo em ordem, baixei todos os Nerdcasts que eu tinha perdido no meu celular. Não, você baixou ele todos baixou os Nerdcasts que você tinha perdido. Isso. Baixou pro seu celular. Isso. Né? Porque parece que ele botou no celular e perdeu. E perdeu. Olha a redação aí, advogado. É, pois é, né? O juiz, que juiz? Vai ficar dúbio. Ouvia um a um em todos os momentos que tinha livre. Quando cheguei ao último, o Nerdcast 353 tinha acabado de sair as notícias do cancelamento do armistício por parte da Coreia do Norte. E eu estava tão ansioso para ouvir o Nerdcast sobre a Coreia, que não tem mais assento, que não esperei sair do trabalho e comecei a ouvir lá mesmo, enquanto trabalhava. Oh, meu Deus. Em determinado momento, o Eduardo Spohr falou que garantia que não aconteceria conflito, mas as últimas notícias indicavam que ele estava errado. Foi quando, sem pensar, eu soltei um "Ah, tá!" E eu não estava prestando atenção. Percebi, só então, que o chefe estava apresentando as novas metas para o mês. Caraca, e o cara... Ah, tá! O cara fala pensou sozinho. Pessoal alto. Fala sozinho já que não sintoma complicado. Todos olharam pra mim com cara de interrogação e eu, sem outra saída, mandei um "Agora eu entendi." Nossa, água boa saída. Rezando para que fizesse algum sentido com as coisas que o meu chefe havia dito e que eu não ouvi. Ai, meu Deus. Para minha surpresa, meu chefe me mandou um sorriso e disse: "É a primeira vez que eu tenho certeza de que alguém entende o que eu falo." E continuou a falar. Excelente. Eu não sei o que ele havia dito antes, mas acho que, por sorte ou milagre, continuo empregado. Ah, meu Deus. E ainda fiz alguns pontinhos com o chefe. Que beleza. Caraca. Excelente. Boa saída, cara. Rafael Berbi, 29 anos, analista de informações gerenciais, boring. Ele que botou isso. Isso enquanto eu não consigo voltar pra minha área de comunicação, onde me sinto em casa. São Paulo SP. Vai dar tudo certo. Vai. Em fevereiro desse ano, tive a primeira oportunidade de viajar para os Estados Unidos e visitar os parques de Orlando. Aê, que felicidade. Depois de passar muita vontade ouvindo o Nerdcast 222 Nobody Tell Nothing. Ao mesmo tempo, foi reencontro com minha namorada, que morou em Massachusetts. Durante um ano, estava trabalhando como au pair. Que isso? Não faço ideia. Nos encontramos em Orlando, fomos visitar os parques. Então, vamos ao que interessa. Você vai ver o que é au pair. Au pair. Au pair é um programa de trabalho remunerado na Alemanha, Áustria, né? Cuidando de crianças e estudando. Ah, ok. Legal. Podemos continuar? Podemos. Não, tô mais aliviado. Bom, ele continua. Estou eu e a Débora, que é minha garota, no primeiro dia de parque. Resolvemos começar pelo Universal Studios. Um ano sem se ver, vocês foram direto pro parque, não foram? Não foram. Deixar o Complexo Disney por último. Aí eu pensei comigo. Camiseta ideal para ir no Universal Studios, claro, a minha Back to the Future Blueprint, a camisa da Nestor. Olha, excelente. Eis que eu saí da montanha-russa Rocket, aquela onde eles vendem as nossas fotos e vídeos durante o percurso, um funcionário do parque para e me diz: "Wow, man, that's a beautiful shirt!" Cara, isso nos Estados Unidos é direto. Exato, é uma febre, é uma maluquice essa porra. Os americanos, eles veem uma camisa maneira, eles falam contigo direto, porque é uma foda. Isso, sério, acontece direto. Em todos os lugares, é um fenômeno. Eles são fissurados por t-shirts. Por t-shirts, é, cara. E eles falam mesmo, ele fala pra você: "Pô, foda tua camisa." Aí ele falou: "This is a Brazilian t-shirt. Do you know Jovem Nerd?" Que pariu. Bom, o cara não conhecia, mas ficou vidrado na camisa. Eu perguntei o preço do vídeo, do percurso, e ele diz: $40. Eu digo: "It's too expensive. Can I give you my shirt? And you give me the video?" Aí ele ficou maluco, perturbado, mas disse que não poderia. Haha. Depois disso, passei a prestar atenção. Só isso? Pensei que o cara ia trocar o vídeo pela camisa. Não é, história sem final. Depois disso, passei a prestar atenção e o que vi de gente babando na camiseta. Nunca pensei que ia ver americano desejando alguma roupa aqui do Brasil. Vocês estão mesmo de parabéns. Veja o sucesso que a camiseta fez dentro do Parque do Universal. Já cogitaram abrir uma Nestor lá dentro? Haha. Excelente, cara, muito bom. Como se não bastasse, quando chego no lobby do hotel pra pedir a senha do Wi-Fi, o recepcionista olha e diz: "Nice t-shirt." Cara, ele falando, os americanos, é incrível, essa porra. Elogiam as camisetas, cara. Direto. Sinceramente, acho que vocês deveriam conversar com o JP e fazer algum esquema por lá. É isso, cara. Abração, parabéns. Vocês esperam cada vez. Olha, um e-mail simpático. É? Mostrando. Aí, aqui, ó. Ele mandou um link na Skynerd mostrando ele com a camisa lá no Universal, na frente do DeLorean. Olha aí, que beleza. Puta, muito bom. Olha, muito bom. Muito obrigado, cara. Vamos pensar nisso. Vamos pensar. Vamos. Quanto é que vai ser um quiosque do Universal? Vou abrir um quiosque no Outlet. Excelente. Átila, chocolate, na verdade, é um derivado, certo? Sim. Não temos na natureza, precisamos de algum ser humano para descobrir como fazer aquela semente de cacau horrorosa, amarga, virar um negócio interessante. Processadão gigante que eles fazem com aquilo. O chocolate, ele vem da semente do cacau. Essa é a matéria-prima. Ou existe outro tipo de chocolate? O chocolate, ele é a polpa da semente do cacau triturada, fermentada. Fermentada. Fermentada. É fermentada, secada, tostada, moída, vira uma pasta, que depois dessa pasta, ela vai misturada em água e aí começa a virar chocolate, entendeu? E quem foi o maníaco que fez isso pela primeira vez? Algum maia, asteca, inca, sei lá, essa galera ali da região central da América. O cacau, o cacaueiro, o pé do cacau, ele é originário do norte da América do Sul. Só que vários e vários viajantes foram levando essa planta, foram levando as sementes disso, meio que espalhando pela América inteira, especificamente no México. E foi lá no México que os maias começaram a fazer essa putaria toda pra descobrir o chocolate. A planta, ela sai dali do Peru, da Amazônia, mas parece que... Nossa! Opa! Da onde, da fronteira do Peru com a Amazônia. Eles usavam, na verdade, a polpa da fruta fermentada como bebida. Depois que eles foram entender que dava pra usar semente, e isso foi lá no México que eles foram entender isso. Eu não tô conseguindo entender uma coisa, cara. Como é que a parada do Peru chegou no México? Existia um encontro das tribos indígenas americanas, tipo assim, da ONU, da parada? E tem a parada maneira e levou lá pros aztecas? Dos incas pros aztecas. Os aztecas chegavam a descer, até quase Argentina, cara. Os aztecas? É, mas pegavam prata, coisa assim, de toda a costa da América do Sul. Tem um lance aqui que eles usavam a semente, cacau, como moeda? Sim. Eles levavam como dinheiro pra trocar, ou eles comiam o cacau, cagavam no caminho e ia nascendo árvore? Assim, o cacau, ele é mais uma dessas plantas que tem uma semente cheia de veneno pros outros insetos, pra passarem ou coisa assim, e que pra gente não tem um efeito tão venenoso, tão barato, legal, e a gente acaba usando. História então... da humanidade. Sempre. Não morri e deu um barato legal. Porra. É praticamente o freio moral. Tem um detalhe importante que nessa época o cacau não era doce, ele era apimentado, mas era muito apimentado. Apimentado? Aí é a novela da Globo. O nome veio com um piada depois disso, cara. Quem foi colocar açúcar no cacau pra tornar o chocolate uma parada doce já foram os espanhóis centenas de anos depois. Nesse período aqui de maias e astecas, a bebida era amarga, era forte pra caramba e era apimentada. Foram os espanhóis, é? Mas a Espanha tem tradição de chocolate bom? Eu nunca ouvi falar disso. Os espanhóis aqui. Os espanhóis levaram isso pra Europa e quando chegou na Europa que os caras foram ter a noção de misturar isso com açúcar, leite e outras coisas. Então por que que os suíços que levam tanto crédito com chocolate foram os espanhóis que difundiram a parada lá? Os suíços aprimoraram a técnica de misturar isso com o leite, com o açúcar e dar a temperatura certa de cristalizar o chocolate. Por que que acontece? Os espanhóis, o Cortês, ele pegou e plantou cacau na América inteira e levou pra Espanha. Se o Raul Underline estivesse aqui nesse podcast, ele ia falar que os suíços orcutizaram o chocolate. Então. Ele era todo quebradiço, era uma pelota. Quando fazia o chocolate em barra, e não a bebida, né, que os astecas tomavam, mas os primeiros chocolates em barra eram uma pelota quebradiça pra caramba, meio farelenta. Depois que eles foram aprimorar na Europa o jeito de fazer uma barrinha bonitinha, uniforme. O que acontece é que o chocolate, ele era considerado uma bebida dos deuses, assim. Os maias, astecas, incas, sei lá qual era as tribos exatamente, gostavam muito e diziam que o cacau tinha sido um presente do deus Vento, que tinha roubado o cacaueiro da terra dos filhos do sol. Então os astecas consideravam isso como uma parada realmente sensacional. Daí o lance de começar a usar como valor de dinheiro, realmente. As sementes passaram a ter um valor por causa disso, porque eram fruto dos deuses. Eram só os reis que podiam consumir esse chocolate líquido ainda e amargo com gosto de pimenta. E que devia ser uma merda, de vez em passagem. queria falar, falta de parâmetro, é isso aí, maluco. Era uma merda e eles achavam ótimo. Mas era uma merda que dava barato. Ah, dava barato. Não era o sabor que eles queriam. Então, o cara... Eles queriam a onda, eles queriam a onda do chocolate. Qual era a onda? Tanto que o cacaueiro, o nome do cacaueiro, da planta cacaueira hoje em dia, é teobroma, que é comida dos deuses. Olha só. Mas peraí, dava qual barato? Dava só um relax? O Jovem Nerd teria interessado. Não, pô, esse é o Jovem Nerd. Caso o chocolate esteja aberto, dá barata, cara. Muito bom, viu? Parabéns, Du. Caraca, há muito tempo que não tocava Trapalhões, cara. Puta que pariu. Eu só quero chocolate. Mas voltando a falar do cacau como dinheiro mesmo, como valor, os astecas usavam isso como dinheiro, os maias usavam isso como dinheiro. Quando os espanhóis chegaram, eles chegaram procurando, né, por pedras preciosas e tal, ouro, e eles invadiram a capital azteca e encontraram um monte de armazém cheio de semente de cacau. Não. Vamos contar a história de verdade, né? Eles invadiram a capital, mataram todo mundo, né, e encontraram cacau. Não, pior que no primeiro momento, eles não mataram todo mundo. Na hora que chegou lá o primeiro conquistador espanhol, lá o Cortés, ele foi recebido com honras pelo Montezuma. Os caras bateram um papo, o Montezuma ofereceu pra ele... Como cortesia, né? Ofereceu como cortesia. Ofereceu um chocolate pra ele. Ele tá demais. Está on fire, velho. Está on fire. Tá foda. E o Montezuma ofereceu a ele o chocolate. O Montezuma só bebia em copos de ouro. E o cara, assim, a bebida era tão valorizada que ele bebia em copo de ouro e jogava o copo fora, porque o ouro era uma merda. O que importava era o chocolate, né? Olha aí. E aí o Cortés, então, era muito digna, resolveu os problemas depois, aprisionando o Montezuma e conquistando o México inteiro, né? Ele falou assim, aí... posso ficar com um copo? Pode. É recordação, né? A mamãe fica com o copo. Geleia de mocotó em base, lembra? Geleia de cacau. A mamãe fica com o copo. Caramba. Mas ó, com 100 sementes de cacau, você comprava um escravo. Com 10 sementes, você pagava um prostituto. Eu acho 10 sementes pra uma prostituta, sim, tal. Aí cê, mas isso era na Vila Mimosa de lá, né, cara? Tinha outros graus da parada que era mais cacau que precisava, não. Se você tivesse só 4 sementes, você podia comer um coelho na hora do jantar, inclusive. Olha aí. E depois você podia almoçar ele no dia seguinte, né? E hoje em dia você tem que levar uma caixa de bombom, né? Ai, caralho. Hoje em dia você tem que levar uma caixa de bombom e tu não ganha nada. Essa bebida era feita com aquela polpa que tá em volta das sementes, certo? É, isso. No começo era só a semente seca, triturada e fermentada. Mas é a carne da fruta. Ninguém come. Como começar com essa porra de carne de novo? É isso. É um termo, é um termo. A parte lá da fruta que você cortava, no meio tinha a polpa com as sementes, mas tinha a carne da fruta. O nego não comia isso? Jogava fora sempre? Aquilo era tipo uma casca mesmo, cara. Uma casca mais dura pra proteger o que tava ali no meio. Era uma casca... era uma casca... Eles acabaram domesticando a planta e escolhendo, selecionando ela pra ter mais semente e só semente. Domesticando assim, deixando ela mais baixa, ela dá mais fruta, ela floresce por mais tempo pra ter mais fruta. Calma, cara, calma. Como se domestica uma planta? Dá mais fruta? Você fica o quê? Batendo? Dá mais fruta, dá mais fruta. Eu não sabia que tinha esse termo, não, domesticar a planta. Claro, domesticar. Vou. Primeiro que você só pega a semente da planta mais baixa. Então, bem ou mal, você já tá escolhendo ela por isso. Só as mais baixas vão ficar. Aí você só planta no ano seguinte, ou daqui a 5, 10 anos, as sementes das árvores que deram mais fruta. Então, bem ou mal, a coisa vai ficando, vai tomando uma direção. É que nem domesticar um animal, que selvagem, você escolhe os mais dóceis e tal, cria, pum, tem filhos mais dóceis e tal, domesticou o animal, é isso aí. Agora que eu não tava lembrando visualmente, não tem a carne, é uma... casca e polpa e semente, né? É. Na verdade, eu achava que tinha uma carne que nem maracujá, agora não tem. O mesmo Cortez, que aprisionou o imperador e tacou o puteiro lá no México. Porra, com 10 sementes, né, cara? Ele percebeu que aqueles grãos eram usados como dinheiro de verdade. Ele descobriu que o dinheiro, naquele caso, crescia em árvores. Ele saiu espalhando essas plantas para tudo quanto é lado. Ele plantou cacau em várias ilhas tropicais que a Espanha tinha capturado. Então, quando ele chegou com o cacau em si lá na Europa, ele já tinha uma plantação, tinha dado o primeiro passo para conquistar, para dominar completamente o monopólio do comércio de cacau. A maior parte do chocolate que a gente come, 99% dele é feito de um cacau que chama forasteiro, que é o que eles plantam industrialmente. Esse cacau crioulo, que foi o primeiro que ele espalhou pelas Américas, hoje em dia ele é super difícil de cultivar, mas ele é muito valorizado porque ele é muito mais gostoso. É crioulo mesmo ou é criojo? Alguma coisa assim? Ah, deve ser crioulo, né? Aquele, sei lá, crioulo. Crioulo é o nome portuguesado. Então, né? Cacau crioulo pra fins de processo. Aí ele tá falando de um nome de fruta, né? Tá tudo certo. Ah, eu não sei de mais nada. Lá em Fortaleza, a churrascaria Boi Preto teve que mudar de nome? Teve que ser Boi Sério? Negro. É. Sério? Pra boi o quê? Boi negro. Boi da cara preta. Pronto. Mudou pra Boi, Boi, Boi. Ficou nome gigante. Eu só quero chocolate. O cacau, ele foi a primeira vez que os europeus tiveram contato com a cafeína, né? O cacau? Porque o cacau, ele tem três componentes principais. Ele tem um pouco de cafeína e menos do que o café. Certo. E ele tem uma cafeína própria, que ele que faz, um pouquinho diferente da cafeína de verdade, que recebeu o nome de teobromina. Porque foi isolada da teobroma, que é o cacau. E qual desses é o que dá barato? É mais ou menos que ele está escondendo o jogo agora. Esses dois, eles agem mais ou menos do mesmo jeito. A cafeína e a teobromina é o que deixa a pessoa mais acesa, acordada quando ela come, diminui a pressão, faz bem pro coração e uma série de coisas. Mas o terceiro componente que só tem no chocolate é o que dá o grande barato dele mesmo, que é a anandamida. Anan é em homenagem ao deus indiano do prazer ou algo assim, ou a um termo indiano de ano pra prazer. E aí já te diz de onde vem o nome, né? Então a anandamida, ela é um composto que os caras descobriram em 92, que tem uma ação muito parecida com o THC da maconha. Olha aí! Que isso, rapaz! Olha só, rapaz! Ela funciona como THC mesmo, ela vai agir nos receptores de canabinoides dos neurônios e ela vai agir no centro de prazer. E Neguinho não sintetizou isso ainda? Então, na verdade é uma discussão forte que tem. Por que que o THC é proibido e a anandamida não? E tem versões sintetizadas dela ali no mercado? Eu imagino que tem e deve funcionar como anti-ansiolítico, coisa assim, pro pessoal distribuir, assim, como remédio pra isso mesmo. Entendi. E se você ver os efeitos dela, é bem parecido com o THC, assim, antidepressivo, analgésico. Se existe essa discussão toda de liberar o uso da maconha para fins medicinais, o nego pode estar vindo com uma coisa que já é legal, né? E vai ter um efeito pra galera que tá com dor, que tá com um monte de coisa aí, não, cara. A diferença é que ela liga e funciona da mesma forma que o THC, mas o THC, eu não sei se é o caso dessa anandamida, ele não tem quase nenhuma toxicidade. Por isso que ele é muito mais apelativo. Tipo, é muito difícil alguém ter overdose de maconha. Uhum. Tem que ser o Cheech and Chong, né, maluco? Tem que ser agressivíssimo pra coisa fazer mal. Então, ele é mais seguro nesse sentido. Entendi. Tá, mas dá pra ter overdose de chocolate, por acaso? Dá pra ter overdose. Por causa da teobromina e dessa anandamida. Mas, geralmente, a gordura do chocolate vai fazer efeito antes. Né? Essa que é a overdose do chocolate. Tem muito bicho que não processa a teobromina tão rápido quanto a gente processa e ele tem uma overdose rápida, tipo cachorro e gato. É. 50 gramas de chocolate já é suficiente pra matar um cachorro pequeno. Caraca, maluco. Tu tá dando ideia pra ladrão que quer assaltar a casa que tem cachorro. Vai estar com um monte de barra de chocolate pro cachorro, né, pô? Isso é aquela barra de 1 quilo. Se o cachorro não comer, tu dá com ela na cabeça do bicho. Mas é bastante comum durante a época de Páscoa, coisa assim, ter cachorro sendo internado por isso, porque a criançada não sabe e dá pra eles. É verdade. É, mas é tóxico pra caramba. É tóxico pra cachorro, né? Sabia. Chegando. É on fire. Olha só que curioso, a anandamida ela age no centro de prazer e já mostraram que pelo menos em camundongo, ela aumenta pra caramba a sensação de prazer e de recompensa que o açúcar dá. Quando a gente come o açúcar, tem uma região de prazer do cérebro que fala, legal, você comeu um negócio que é bom pra você, né? Ele falou, good for you. Good for you. Exatamente, a anandamida ela acelera isso do cérebro. Então quando você tá comendo chocolate, é o pacote perfeito. É a droga que age no centro de prazer e o açúcar junto. Ah, então peraí, o açúcar... Mas você tá falando que é chocolate mais docinhos, né? É, o chocolate ao leite. Chocolate ao leite, chocolate com açúcar. Que o açúcar, né? Tá dizendo... Meu chocolate meio amargo. O açúcar é aquele composto que tava na fruta em quantidade bem pequena antes e falava pra você, bom, você achou uma fruta madura e bastante nutritiva. Que a gente pega isso e purifica e dá numa dose absurda hoje em dia num doce. Você pega aquela recompensazinha que você tinha antes de... É o negócio de ser tudo mais fácil hoje em dia, né? Exatamente. Olha aí. Definiu tudo, cara. Antigamente você tinha que se ferrar com a abelha, brigar com os bichos pra conseguir pegar um pouco de mel pra ter o primeiro doce da sua vida ali. Hoje em dia você pega aquele centro que dava um sinalzinho de 10 e faz ele dar um sinal de 300 agora. É, com certeza. E o chocolate, ele aumenta a chance disso. Então, por que ele vai viciar, né? Porque além dele ter cafeína e teobromina, que são viciantes só por elas, ele ainda tá estimulando o centro de recompensa muito mais. Ah, então peraí. As substâncias do cacau, elas são viciantes? Tem algumas coisas viciantes ali dentro. A teobromina e a cafeína são viciantes por si só. Peraí, você tá dizendo que o cara que é chocólatra, ele é viciado quimicamente? De ter crise de abstinência? Pode, e pode ter pelos dois motivos. Se é pela cafeína ou pela teobromina, o que a pessoa vai ter é dor de cabeça, um mal-estar físico. A mesma coisa que alguém toma muito café tem quando para de tomar. Não é um vício que a pessoa vai ficar tremendo ou vai suar frio, mas rola uma indisposição e uma dor de cabeça pra quem toma muito café todo dia quando para. E é mais ou menos o mesmo que você pode ter com chocolate. A indústria de cigarro usa um pouquinho de chocolate dentro do cigarro, que é pra potencializar esse efeito de ter vontade, né? Ah, é mesmo? A indústria de cigarro usava aquela cigarrilha de chocolate quando a gente era menor pra fazer as pessoas fumarem. Também. Mas eles botam no componente do cigarro lá, tem um pouco de chocolate. E só que o chocolate, por conta dessas outras coisas, ele também pode dar um outro tipo de dependência, que é essa dependência da sensação de bem-estar que ele dá. Ah, tá. Você fica psicologicamente dependente. Mas bem-estar é que fica numa nice, é isso? É, porque ele tem o THC e a recompensa, né? Vem tudo junto. Por isso que o pessoal associa geralmente chocolate com uma situação triste, ou quando você precisa, né, ficar pra cima, ou quer comemorar, que ele te dá essa sensação de prazer junto, ele dá esse reforço. E nego não fala também que chocolate é substituto pro orgasmo? Não tem um negócio desse? Por conta disso, porque ele estimula o centro de prazer do cérebro. Aí, isso é ideia errada, hein, cara? isso aí é ideia errada. Mas assim, ele realmente vai dar prazer e vai substituir o sexo se ele tiver depositado num corpo do sexo oposto. Como é que é? Aí estamos entrando numa área que eles chamam aqui nos Estados Unidos de kink. Kink. É, sapeca, né? Pensa bem onde você vai passar de chocolate, né, cara? Chocolate, eu só quero chocolate. o chocolate não falam que é afrodisíaco, falam que é. Tudo é afrodisíaco. É, por isso que eu falo. Tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Toda semana tem uma parada nova. Pensa assim, pra quem nunca tomou café na vida, quando a pessoa toma o café pela primeira vez, não, a pessoa não vai ficar ligada, mais disposta, acordada? O chocolate teve esse papel na Europa. Quando levaram pra lá pela primeira vez, a galera ficou enlouquecida com a disposição que ele dava depois que você comia. Era novidade. Olha aí. Ainda mais porque o concentrado quente que eles tomavam é uma paulada. Mas não era ainda docinho gostoso, como a gente tá acostumado. Aí foram aprender a processar. Cara, nada naquela época era docinho gostoso, cara. Tinha açúcar, só não tinha leite ainda, mas o açúcar já tinha sido colocado nessa época. Não tinha leite, maluco. O açúcar naquela época era muito pouco usado. Watson, uma pergunta técnica. O que engorda do chocolate? É a gordura, é o açúcar, é o leite? O que é? É a combinação da gordura com o açúcar. E a gordura é própria do chocolate ou uma parada que adiciona... Como é que é isso aí? Posso explicar como é que é a mistura do chocolate? Por favor. Por favor, faça a cortesia. Vamos lá. Você foi... deixou... Pegou a semente do cacau, triturou, deixou ela fermentar, secou, fez todo o processo lá. Primeiro tu tem que pisar, que nem na novela Renascer, né? É, o pisar é separar a semente da polpa. Ah, tá. E, é aí que vem aquela música. A gente via só toda... Jovem Neto que cantou de novela. Porra, clássica novela Renascer. A história do cacau, rapaz. Depois que tritura, tosta? Seca. Eles fazem a torrefação. Eu não entendi o seguinte. O cara pisa na parada. E aí, pisa e vira um negócio só? Ou ele vai separar de alguma maneira? Não, ele não quebra. Eles pisam semente, tá? Eles não pisam naquele coquinho em volta. O cara vem lá com o facão, abre, joga o coco, pega aquela semente pra pisar. Aí, quando ele pisa na semente, ele não tá separando nada. Ele só tá quebrando. Ele tá separando a semente da polpa dela. Do lado do cara que pisa, tinha o cara com uma vassourinha, que ele vai puxando as sementes, é isso aí. Pensa na semente de romã, ela não tem uma capinha vermelha por fora? Eu não como frutas, cara. Eu só como alimento processado. quem já comeu romã ou fruta do conde, a semente, ela vem com uma cápsula doce por fora, né? É, isso aí. É, o cacau, ele vem do mesmo jeito, é uma goma branca que fica por fora, que é a polpa. Então, quando eles estão pisando, eles estão separando a semente de dentro dessa polpa. Uhum. É como se estivesse apertando a embalagem para a semente sair de dentro. Assim. Uhum. Essa semente depois vai ser torrada, que vai ser moída, que vai virar, então, a massa de cacau. E é essa massa de cacau que acaba virando chocolate depois. Essa massa triturada, ela vai fermentar e depois ela vai ser prensada. Da prensa, sai uma manteiga, que é a manteiga de cacau. Olha aí. Peraí, ele pega a massa, aperta a massa e sai manteiga? A semente triturada e fermentada e seca, você aperta ela até sair a gordura que tem lá dentro, o óleo que tem lá dentro, que é essa manteiga. Ah, então o próprio cacau, a própria semente já tem uma gordura sinistra dentro. Tem, tem. Toda semente tem gordura porque ela é o estoque de energia que a planta precisa quando ela começa a brotar. Não, mas a de convir que o chocolate tem muito mais gordura do que porrada de coisa, né? Então já tem uma gordura... Pensa no amendoim, sim. É uma quantidade violenta de gordura que a semente tem, né? O cacau é a mesma coisa, ele tem bastante gordura já dentro da semente dele. O amendoim é só gordura, não tem mais nada. Gordura sólida. Gordura sólida. Gordura e proteína. É. Aí beleza, o cara tira a manteiga pra vender manteiga de cacau. Aí você tem a manteiga e o pó de cacau. Se você misturar a manteiga com o pó de cacau e um pouquinho só de leite, você já tem um chocolate amargo aí. O Watson não falou do pó. Essa manteiga, depois que você espreme tudo que sai essa manteiga, o que resta na prensa fica uma parada sólida que você moe e isso vira o pó de cacau. Ah, tá. A quantidade de leite que você vai aplicar aí é que vai gerar esse chocolate 90%, 70%, isso. 80%. 90% é porque 90% dele é manteiga de cacau e cacau em pó. E o resto e é leite e açúcar. Leite. Cara, e 80% de passado é incomível, né, cara? É, incomestível. Ah, eu gosto. Caraca, não desce. Ele gruda na garganta e não desce, cara. Ele não vai nem pra frente nem pra trás. Agora tu fica naquela situação de merda. Não, eu lembro que, ó, acho que um tempo pra cá começaram umas campanhas de mostrar os chocolates que são mais ricos em cacau, né? Olha, prove o 80%. É. Foi na moda meio amargo e o amargo. É, prove o 75%, prove o 85%, porque não? Eu falei, olha, 85%, ou seja, mais chocolate, mais gostoso, né? Menos coisas ruins. Aí eu provei... ele é amargo pra cacete. Mas essa é a nova piada dos nutricionistas. É a nova pegadinha. Você vai ao nutricionista? Não, ó. Fica tranquilo. Você vai poder comer chocolate, 90%. exato. Né? Aqui eles falam, quanto mais amargo é o chocolate, mais saudável, escuro, mais porque puro. Ele tem menos açúcar, é mais puro. E isso. Tem menos leite, né? Porque o leite, na verdade, é uma merda pro corpo humano. Eu tô falando bobagem, não. É, porque eu imagino que seja gordura em cima de gordura, né, cara? É isso? Eu já tapetei médicos que falam que leite é... Eu acho é isso uma putaria, uma putaria. É. A vida inteira, todo mundo tomou leite, a humanidade chegou onde chegou. Agora não pode comer mais nada. Não pode comer chocolate, não pode comer leite, não pode comer glúten. Porra, meu irmão, não pode fazer nada, cara. Não pode comer pão. Na época de Jesus, tinha pão e todo mundo sobreviveu. Todo mundo menos Jesus, né? Não foi por causa do pão, né, cara? Ah, lembra que eu falei que eu parei de comer açúcar? Eu como hoje em dia só o chocolate 95 e café sem açúcar, cara. Fica muito bom junto. Como? Como? Que cara, isso, você tá maluco. Você perdeu a vontade de viver, cara. É, mas tá ficando muito amargo, acho. Chocolate, eu só quero chocolate. O chocolate 90 é 95%, ele é um tablete duro, você quebra ele, ele nem derrete na boca. Então você tá dizendo o seguinte, na época que o Cortez trouxe o cacau pra Europa, pra Espanha, o nego botou na boca, achou uma merda, mas fingiu que tava gostando, é isso? Sim. Não tinha doce nenhum na época, isso não era... Não, não tinha era mel nem pra... na época? Só, né? Só o doce eu, que tinha na época era mel. Na época eu gostava com mel, que é cara, ou com açúcar. Que... Não, cara é outra parada. Caralho. Não, cara, definitivamente não tinha. Aí no chocolate eles vão adicionando um pouquinho mais de leite, um pouquinho mais de açúcar e ele vai virando os outros. Então se você coloca mais de 20 ou 30% de leite e açúcar nele, ele já vira o chocolate amargo ou meio amargo. Se você coloca mais leite ou leite condensado, que já é o leite com açúcar, ele vira o chocolate ao leite. Aí já é, aí é, aí é putaria, aí é loucura. Aí é o chocolate ao leite que a gente come. É o brigadeiro, maluco. Aí é inquisição, aí vira inquisição. Aí é todo mundo contra. Agora, se você misturar só leite, manteiga de cacau e açúcar, você tem o chocolate branco. Que não é chocolate, na verdade, né? É. Leite, manteiga e açúcar, sem o pó. É, sem o cacau e pó. Que não tem chocolate nele, praticamente. É uma gordura direto na veia, né, cara? Ah, quer dizer que o chocolate branco é filha da puta. Ele é filha da puta. Ele é gordura com açúcar. Por isso que eu sempre achei chocolate branco meio enjoativo. Faz sentido, né? É uma diarreia em barra, é uma diarreia em barra. Diarreia branca, diarreia branca. É mesmo. Realmente, eu nem vou tentar conseguir patrocinador pra esse programa. Pô, só se eu conseguir do papel higiênico, cara, porque do chocolate mesmo. Da hora tem o nego falando que faz bem pra saúde, faz mal pra saúde. O chocolate faz bem pra saúde ou não faz? Que vem na semente do cacau faz bem. Ah, o que que vem? A teobromina. O que faz mal nele é a gordura e o açúcar. Isso, especialmente se estiver comendo chocolate ao leite, depois de uma certa quantidade, como vocês estavam dizendo, começa a fazer mal mesmo. Mas é a gordura e o açúcar. É, especial por isso. Ainda mais aqui no Brasil. Por que aqui no Brasil é pior? Porque o que que faz o chocolate ser o chocolate e ele ser gostoso? Todo aquele monte de coisa que é misturado, a gordura, o cacau em pó e o açúcar, tudo isso é bem triturado, bem moído, derretido e recristalizado, né? Só que ele não forma um cristal bonitinho, o açúcar. Ele forma uma solução de tudo isso na gordura que solidificou. Isso tem que ser feito numa temperatura certa para ele ter essa consistência macia que a gente gosta. Só que para chegar nessa consistência macia e para se manter assim, o chocolate ele derrete a mais ou menos 33 graus. Isso. Por isso que quando você pega ele na mão, ele desmancha na mão, ele derrete. Derrete, eu sempre lembro de Lost, só pra... De Lost? Por quê? Por quê? Derrete. Não, caraca, pior que a gente já fez essa piada. Tá aprendendo comigo. Tá começando, o rapaz tá começando. Mas eu conheci um cara que vendia chocolate no semáforo e ele falou que ele tinha cuidado de não segurar, ele vendia bombom, né? E não segurava o saco com os bombons por baixo pra não derreter. É claro. Esse é um cara sinaleiro com um departamento de saque junto, né, cara? Inclusive ele falou que comprou carro, pagou estudo dos filhos, tudo vendo bombom. É, cara, fiquei impressionado. Pelo cuidado que ele tinha ali, né? Mas aí você falou que o chocolate derrete. Ele derrete a 33, 34 graus, por isso que ele derrete na mão. Então, o que que acontece? O que derrete nele é a gordura. Por muito tempo aqui, o que que se fazia? Pra você não fazer o chocolate derreter tão rápido, você mistura outras gorduras vegetais junto, que vão aumentar a temperatura que o chocolate aguenta. Então, por muito tempo aqui, a gente comia chocolate que tinha manteiga de qualquer outra coisa no meio. Botar gordura de foca, por exemplo. Por isso que aquele chocolate da... Vocês lembraram aquele chocolate da moedinha ou do guarda-chuva? Não tinha nada a ver com chocolate aqui. Então vamos falar, vamos abrir aqui um parênteses para falar desse chocolate. Ninguém vai anunciar nessa merda desse programa mesmo. Olha só. Esse não existe mais, pode falar. Nossa, pode falar, não tem mais, não tem mais. Nossa, é... Moedinha tem. Não tem mais o guarda-chuva? Tem, não. Há muito tempo. Ah, não, eu não acredito. Deve ter algum buraco que deve achar. A moedada com certeza tem, que eu vi outro dia no supermercado. A moeda tem, mas eu acho que não é tão merda quanto era. Né? Ah, é a mesma merda. É? Então, a mesma merda. Tinha uns chocolates assim, fáceis, que você achava em parada de estrada, caralho. É o chocolate que não podia derreter no balcão do bar, né? É. O guarda-chuvinha clássico, né? Lembra? O guarda-chuva fechado. Era tipo um pirulito que você segurava no... O pininho era aquele gancho do guarda-chuva. E você tirava a embalagem e comia aquele chocolate com forma de guarda-chuva fechado. É que nem aquela bolinha de futebol. E era uma merda. Ah, era uma merda. Eu não sei como que a gente comia aquela porra. As moedinhas também. Tinha gosto de paia fina. Então, parecia que você tava comendo uma prancha de surf. Né? Mas, tinha gosto de paia fina, né? O que é essa história de parafina no chocolate? É, se bobear a manteiga que eles punham era essa, né? É mesmo? Então o que é? O que é a parafina, pra começar? A parafina e a manteiga e tudo isso são cadeias longas de carbono, que são as gorduras. A diferença é que a parafina, ela vem, é derivada do petróleo. Pois é, não queria botar parafina na parada, não é possível. Olha, não duvido. Porque eu ouvi de um cara que trabalha com petróleo na Campus Party, a gente fez um Nerdcast Live lá, e o cara falou que eles botam quantidades milimétricas e sei lá o que de parafina em vários produtos, inclusive em frutas. É, frutas, exato. Ah, mas a fruta ela é encerada pra ficar brilhante por fora. Com parafina, comestível. Olha aí. Daí, pro fabricante de moedinha caseira, derreter uma parafina e mandar ver na moedinha, cara. Que aí ela não derrete mais? Porra, meu irmão. O cara tava com um problemão, as moedas tava tudo mole. Tu acha que ele resolveu como? Peraí, então a parafina é uma gordura derivada do petróleo, é isso? É. A gordura. Ela é um tipo de lipídio, é uma cadeia longa de carbono que tá quase sólida aí na temperatura ambiente. Caraca, e aí o que acontece? Eles substituíam algum... No chocolate eu chuto que é gordura vegetal hidrogenada, que é pegar um óleo vegetal, fazer o processo industrial lá de hidrogenação, que esse óleo ele vai ficando saturado e fica sólido, como a margarina, e taca isso no chocolate. Isso é evil, né? A gordura hidrogenada, ela forma aquele tipo de ligação que eles falam que é a gordura saturada e a gordura trans, que é o que a gente não consegue digerir e acumula no corpo. Que agora as pessoas descobriram, fizeram uma campanha e aí o mercado está eliminando, é isso? É. Substituindo por alguma outra gordura filha da puta. Até alguém descobrir que a outra também é filha da puta. É esse negócio que deixa aqueles chocolates caseiros uma merda, porque todo chocolate caseiro é uma merda. Tudo caseiro é uma merda, cara. Não. Tudo é caseiro. Não, comida caseira é boa. Tu já tomou cerveja caseira? Ah, mas aí porque tá meio cara. Então, é uma merda, cara. É uma merda. Vou falar que você tá pensando, ah, mas que comia parafina e tal, que você não come mais nada na vida, cara. Porque o que você come de merda aí não tá no gibi, cara. Você compra, por exemplo. Então, falar em comer merda num programa de chocolate é foda. Chocolate, eu só quero chocolate. Mas o ovo de chocolate tem um gosto diferente também. É verdade, é engraçado. Quando ele faz o ovo do chocolate, tu tá acostumado a comer tal lá, ele é diferente. Por que é diferente? Deve ter qualquer quantidade maior de manteiga, de gordura, ou qualquer coisa assim no meio, que vai deixar ele... O chocolate é sempre de ovo de Páscoa, então... A portuguesa faz um ovo de Páscoa profissa. Caraca, o dela é pra infartar, maluco. Mas ela faz com chocolate derretido, né? Sim. É, isso aí. Sabe que o... Pode falar de marca agora? Manda ver, que se for do mundo. O Hershey's, que foi o chocolate que o Hershey desenvolveu nos Estados Unidos, ele arrumou um substituto patenteado, que ninguém sabe, é segredo industrial e tal, um substituto mais barato pro leite que vai no chocolate, pra deixar o chocolate mais barato, que é uma das coisas caras ali dentro, é o leite. Mas todos os chocolates da Hershey é uma merda. Eu gosto. Como? A gente realmente acabou de perder o patrocínio da Hershey. A gente do programa, a gente da página do Jabá Maneiro do Garoto, e quem sabe tu não manda pra da Garoto eu faço propaganda com certeza, porque eu, é um dos melhores chocolates nacionais. Mas se for patrocinado pela Garoto, ô Jovem Nerd, você só fala pra eles quando entrarem em contato pra excluir aquele bombom de ameixa que fica no final sempre reparado. Caralho, a caixa de bombom é uma engana. É ameixa e banana. Por que que ele bota aquela merda, cara? Eu caixa de bombom é sacanagem. Os caras botam quatro bombons bons. Exato, e o resto é tudo incomível. É um pega otário, caixa de bombom. Eu acho que deve ter uma associação das velhinhas que gostam de bombom de banana e de ameixa. Porque, porra, cara. É muito ruim. Você abre a caixa de bombom. Olha aí, quantas opções eu tenho. Aí você abre e só sobrou aqueles bombons merda que ninguém gosta. A senhora Jovem Nerd é rainha de comprar essas caixas de bombom que nunca tem nada. Por que eu não compro um saco de um produto específico? Caralho. Sabe o que eu não consigo entender? Por que a obrigação de fazer um produto merda? Deve ter um sindicato dos adoradores dos bombons merda. Caraca, não, então, nada justifica isso. É um sistema de cotas de bombom. Não é possível, cara. É a mesma associação do garçom que serve linguiça na churrascaria, cara. Ah, mas linguiça é bom, né? Não, é bom, porra, é bom. Não, não. Porra, mas esse bombom merda é uma parada que eu não entendo, cara. Eu compro um saco de sonho de valsa, de porra, já faz mais sentido, né? Sim, aí, beleza, foi no tiro certeiro. Foi no filé. Exato. Entrou na churrascaria e só tem picanha, mano. Sonho de valsa e serenata do amor. Pra mim, todos esses bombons têm o mesmo gosto, sério. É igual, não é? É igual. Não, eu vejo muita diferença. Você vê a diferença? Nossa, muita, assim. Por exemplo, eu não tenho um preferido. Sonho de valsa é o da embalagem amarela. Amarelo e vermelho. Isso. Serenata de amor é o da laranja, da rosa. Sonho de valsa é o rosa da Lacta. Serenata de amor é a imitação da Garota. Um deles vem com uma embalagem higiênica, sei lá. Ela é lacrada, sabe? Eu posso explicar por que vem lacrado. Por quê? Porque ele é uma merda, fica mó tempo no mercado, a gente tem que lacrar. O outro que sai rápido não precisa lacrar, né, mano? É o que acontece? O chocolate, ele é essa mistura, essa solução aí do açúcar envolvido pela gordura junto com o pó de cacau, né? E às vezes, por causa de diferença de temperatura ou de umidade, por exemplo, se tá um ambiente muito seco, ou se tá um ambiente muito úmido e começa a formar uma camada de umidade por fora do bombom, essa água que tá ou saindo de dentro do bombom ou acumulada do lado de fora, ela dissolve o açúcar de dentro do chocolate, ele forma aquela camada de açúcar branca por cima do chocolate. Ah, então por isso que quando tu bota qualquer chocolate na geladeira, fudeu, acabou o chocolate. Acabou o chocolate. Porque cara, ele perde água e o açúcar cristaliza do lado de fora. Ele fica mais quebradiço, ruim. Eu gosto de chocolate gelado. Não, é crime. Não. É crime. Chocolate na geladeira pode ser o melhor Lindt do mundo. Que é crime, cara. É crime. Você destrói a parada, cara. Ah, eu gosto, cara. Sabe o que você tá fazendo? Você tá indo na churrascaria, comprando uma peça de picanha, levando pra casa e botou na geladeira. Aí você vai comer depois. Fica uma merda. Não, manda moer pra fazer carne moída. Eu moro no Rio de Janeiro. Ou é na geladeira ou é derretido no chão, pingando. Não tem outro jeito. Vamos fazer essa geladeira de vinho, a deguinha, e bota chocolate lá dentro, cara. A deguinha de chocolate. É por isso que aquele chocolate, como é, Ferreiro Rocher, não vende no verão, né? No caso dele, ainda tem uma mistura de manteiga de avelã que deixa ele derreter mais baixo ainda. Então, ele não aguenta o calor daqui mesmo. Eu não aguentava. Agora, eu não sei como é que eles estão fazendo. Não vende no verão ou em Manaus. É. Eu vou te falar que aqui no Rio vende direto e não verão. Não, caraca, meu irmão. Eu vou tirar foto de tu, cara. Vou tirar foto, se é o problema. Então, beleza, pode tirar. Mas mudou a composição dele agora. Ele vende aqui em São Paulo já o ano inteiro agora. Tá zoado. Zoaram a parada. Fuderam o Rocher. Chocolate. Eu só quero chocolate. Já que a gente tá falando de chocolate que derrete, que vai pra geladeira, que não sei o que lá, o M&M é uma tentativa de solução pra esse negócio, né? Olha, bem lembrado. Sem capa com açúcar e mesmo se ele derreter, ele fica preso lá dentro. Olha só. Ah, mas aquela capinha derrete também, irmão. Pô, mas tem que ser muito mais alta a temperatura, não, né? Pô, se você ficar com fechar a mão com a parada, eu fico com a tua mão toda com laser, cara. Pô, pode fazer também, o teste, né, cara? Você... Um segundo, maluco. Não, que um segundo? Claro que não. A Cadbury inglesa acabou de inventar um chocolate que só derrete a 40 graus. Quer dizer, você tá com uma febre fudida pra derreter o chocolate. É, eles descobriram que se você triturar mais ainda o açúcar, ele forma uma camada cristalina dentro do chocolate que não deixa ele derreter. Eu devo ser uma das poucas criaturas do mundo que não gosta de M&M, cara. Não gosto? Não me desce, bicho. Por quê? Cada capinha? Não sei, cara. Não, qual é o sabor, gosto do Hershey? É o sabor. Pode ser. Eu detesto Rush. Você não ficou traumatizado com aqueles confetes? Você gostava de confete? Que vinha antes. Nunca gostei de confete. Nunca gostei de confete. É uma merda, né, cara? É, nunca gostei de confete. O Rush é uma neurose do tipo, qual é o preferido da MM? Ah, não, eu só como verde, eu só como amarelo. Vocês têm essa neurose ou não? Cara, isso é coisa de gente maluca. Roberto Carlos tem. Como amarelo. Eu conheço gente assim, sério, eu conheço. Tinha uma banda que falava que não aceitava M&M's marrom, não tinha? Eu lembro de ter lido isso, alguma exigência maluca de banda de rock. Tem, sempre tem essa frescurite. É o Van Halen. O Van Halen. É, eles falam, ó, a gente quer M&M's no nosso camarim, mas não aceitamos M&M marrom. Por quê? Aí eu tava ouvindo a explicação do cara que cuida do equipamento de som e ele falou que, na verdade, o M&M's marrom é um dos itens da checklist dos caras. E eles sabem que se alguém pulou esse item é porque provavelmente pulou outras coisas de equipamento de som que são fundamentais. Olha aí, rapaz. Ah, isso é. Boa historinha. É, o cara foi lá e falou, ó, o que a gente vai pôr aqui no meio de aleatório só pra ver se tomaram o cuidado de fazer todos os itens da lista. Ah, eu não quero M&M's marrom. Mas isso nos Estados Unidos é tranquilo, porque você vai na loja da M&M, ou M&M, como você preferir, e tem dividido por cor. Então o cara fala, ah, eu não quero M&M marrom. O cara, tá bom. Aí vai lá, esse babaca de merda. Aqui no Brasil é que isso é um problema, porque você só tem o saco sortido, mais nada. Aqui no Brasil, se não é uma banda querendo M&M que não seja de outra cor, o cara vai ter que comprar 1 milhão de pacotes e ficar fazendo... Cartão da rua. Na verdade, isso é uma forma de identificar psicopatas, né, cara? É. Mas o cara falava, se tivesse M&M marrom, é certeza que tinham esquecido de checar equipamento, de carregar não sei o quê, ou de montar o som de tal jeito, e ia dar problema depois. Eu vou fazer isso. Quando eu for em evento agora, eu vou exigir. Só M&M branco. Chocolate, eu só quero chocolate. Perguntaram por que os suíços são famosos pelos chocolates deles, né? Porque foi um suíço, Daniel Peter, que teve a ideia de misturar leite junto com a manteiga de cacau e com as outras coisas pra fazer o chocolate. Ah, então calma aí. Os suíços é que inventaram, de fato, o chocolate. Chocolate moderno. Chocolate moderno. O chocolate moderno, exatamente. Chocolate moderno. E quem ajudou ele a tirar a água do leite pra deixar o chocolate mais consistente foi um fabricante de comida infantil que chamava Nestlé. Olha só. Depois, um outro francês chamado Lindt foi o cara que descobriu o processo de triturar os ingredientes pro chocolate ficar mais uniforme e macio. E esse cara era bom, cara. Esse cara era bom. Porque o chocolate dele é bom, cara. E aí um americano chamado Hershey foi o cara que resolveu fazer um processo no leite diferente pro leite render mais e pro chocolate ficar mais barato. E patenteou esse processo, ninguém sabe direito como é que ele funciona. Na verdade, todo mundo sabe, só não pode copiar, não é que nem Coca-Cola. Todo mundo sabe a fórmula, né? Mas um dos resíduos que sobra no chocolate é o ácido butírico, que é um produto da fermentação do leite, que é o que dá aquele gosto característico do chocolate Hershey's, que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Dei uma merda. O específico que eles fazem, assim, chama Kiss. Cara, aquela porra é incrível, cara. É barato pra gacete, todo mundo bota tudo quanto é festinha, joga em cima da mesa, assim, pra fazer... Esse é tipo uma gotinha, né? Uma gotinha. É, sim. E pra você ver como é que mau gosto espalha. Hoje em dia tem gente que joga ácido butírico no chocolate pra ele ficar com esse gosto de Hershey's, que é o que os americanos acostumaram. Olha só. Agora, voltando pra Lindt, que é um chocolate que eu gosto muito, eles agora lançaram a moda aqui, é o chocolate com sal marinho dentro. Ah, tem essas maluquices. O amigo imaginário, a gente foi na França, ele fez de comer chocolate com sal, com pimenta. Eu achei merda, meio cara. Esquisito, cara. Eu não gostei. Achei ruim. Daqui assim, cara, não. Vocês vão gostar pra caralho. Esse chocolate é muito bom mesmo. E aí a gente recebeu uma cesta de Natal caprichada de presente e vinha esse chocolate dentro. Qual não foi a minha tristeza quando eu abri e o chocolate já tinha derretido e solidificado de novo, sabe? Eu sabia que tinha zoado. Tava zoado o chocolate. Ainda fiquei, vou comer do outro lado, porque vai que derreteu e zoou só de um lado, né? Mas ele tava tudo zoado. Chocolate cinza, dependendo de como ele tiver, se você derreter ele em banho-maria, ele volta a ficar bom. Olha aí, nada como ser, né? Um PhD. É. Só pra dar mais motivo pro JP ou da Odiar Hershey's, tinha uma aluna minha que ela comprou uma caixa de chocolate Hershey's e tinha um larva dentro dele. Aí é muito processo. Se falar que não gosta, a gente até assume o processo. Agora fala que tem larva. Aí o jurídico veta. É muito bom, cara. Isso é sinal de que o chocolate tá fresco. Olha aí. Eu gosto de Hershey's pra defender, pra não dizer que todos são esculachados. achar. Não, eu gosto do Hershey's. Mas tem um bom motivo pra isso. E isso é problema que a Hershey's teve, a Ferrero Rocher teve com ovo de Páscoa que eles traziam pra cá pro Brasil com isso também. Todo fabricante de chocolate tem. Quando eles põem avelã no meio, tem uma mariposa que ela põe o ovo na semente de avelã e nasce uma larvinha. Ah, não. Como é que ela entra, né, cara? Tem que estar bem fechado. Não, ela põe na avelã semente colhida. Ela não põe dentro do ovo de Páscoa, cara. Olha lá o ovo de Páscoa de avelã. Cara, imagina a mariposa com aquelas patinhas de mariposa abrindo o lacinho, né? Ovo Maltini. É, o ovo Maltini, ele é extrato de cevada. Ele nem tem chocolate. É o resto que sobra da fabricação de cerveja. O quê? É. O ovo Maltini não tem chocolate? Como assim? Tá maluco? O ovo Maltini não. Original não é achocolatado. Ele é só o extrato de cevada pra você misturar no leite e ele ficar mais forte. É. Mas não tem ovo também? Não, só maluco, peraí. É só malte. Tem cacau na parada. É suíço, cara. Bom, hoje em dia, o ovo Maltini que a gente compra tem chocolate, mas o original não tinha, não era nem pra isso. Tá bom, mas aí alguém botou chocolate e deu certo. Aqui no Brasil, se você for lá fora e comprar ovo Maltini puro, você vai tomar um susto. Não, tem chocolate. Claro que tem, cara. Todo mundo conhece. É extrato de malte só. Extrato de malte, açúcar e cevada. Só no Brasil tem chocolate? Você tá maluco. É. Sim. Não. Tem chocolate e Nutella ou não? Tem chocolate e manteiga de avelã. É. E o cara fez Nutella, até eu tinha visto a história um tempo atrás. O cara é um fabricante de chocolate, só que o cacau era caro pra caramba e ele tava sem dinheiro. Então ele resolveu misturar alguma coisa no cacau pra poder fazer render. E ele teve a ideia de misturar avelã. Caraca, maluco. Eu tô chocado. Tão gostoso. Chocolate. E mais, chamando que tem chocolate. Eu sempre digo que a Nutella é overrated. Tô com você. Tô com o JP. Agora vai ser foda. O público vai se dividir. Eu acho que a Nutella é overrated. Pra caralho. Eu não entendo. Por que que essa loucura? Essa também acho. Eu acho gostoso, mas não é esse. É bom. Não é o paraíso, mas é bom. Eu concordo com você que é legal. Mas nem faz assim, faz parada de 5 quilos de Nutella e nego, tem uma foto, olha aí, 5 quilos de Nutella. Nutella! Que é isso, cara? Já comeram Nutella de ovo Maltini? É ruim. Não, Nutella não tem isso. Ó, Nutella tem uma coisa boa e ruim. Ela é realmente muito boa, mas ela enjoa muito rápido também. Enjoa também. Boa. Se tu comer uma dose assim, é boa. É o yo-yo cream, né? Yo-yo cream, pô, bem lembrado, cara. Pô, era mais próximo que a gente tinha de Nutella na época, isso aí. Diz que era um negócio barato lá, que a minha mãe me dava pra comer com um pãozinho, uma porra assim, né, cara? Pô, não era fanzaço de creme, porra. Mas eu tenho uma regra que qualquer coisa doce fica melhor com Nutella e qualquer coisa salgada aceita requeijão. muito bom. E ovo Maltini, Jovem Nerd, tem o nome da composição original dele, ovo e extrato de malte. Olha aí, eles pegam ovo e malte e misturam, é isso mesmo? É. A receita original era isso. Só em inglês é egg maltine. Não, é pior que é Ovaltine em inglês. E diz que é por causa de erro de registro, que era pra ser ovo Maltini também, mas o nego errou. Tem um doce na Espanha que eu gosto pra caralho. Não. Chama Bolical. É muito bom, cara. É um cachorro quente de chocolate. Nossa. É um pão de cachorro quente com chocolate dentro. É puta. O Jamelete comeu na última vez. Não era bom? É bom. Não é a melhor coisa do mundo, mas é bom. Então, é bom. Melhor do que Nutella. Tem uma amiga que ela pega uma barra de meio amargo, coloca dentro do pão francês e põe no micro-ondas. Isso. Nutricionista agora pulou pela janela. Chocolate. Eu só quero chocolate. Tem uma peste que afeta a plantação de cacau, que é uma mariposa, né? Eu sei que tem um fungo que deixa a planta com uma mancha preta, que é a vassoura de bruxa. No Brasil tem a vassoura de bruxa, isso. É. O cacau, ele é original da Amazônia, né? E pra gente plantar isso aqui é um problema, porque você tá colocando essa planta no lugar de onde vem todas as pragas dela. Por que que a gente se dá bem plantando cana, café, outras coisas de fora aqui no Brasil? Porque vem a planta e não vem a praga. E quando a praga vem, ferrou. O cacau, ele era plantado direto no país de onde ele saiu, E ele tinha a praga dele já aqui, né? A Amazônia inteira tinha um monte de fungo, vírus e um monte de doença que podia atacar o cacaueiro. E a mais forte de todas é esse fungo que causa a vassoura de bruxa. Chama vassoura de bruxa porque onde o fungo cresce, ele faz o galho soltar ramo novo e vira tipo um tufo na planta. Olha só. Olha aí. Parece a ponta da vassoura. Isso era um grande problema na novela Renascer. É sério, caralho, vassoura de bruxa, chegou... Grande problema da novela Renascer é que tinha um personagem, cara, que me dava ojeriza. Quem? Até hoje me arrepio em pensar nessa porra, que era o Zinho Jupará, maluco. Quem era esse? Era o Marcos Palmeira? Não, é. Cara, era um cara que faz depois substituiu o Grande Otelo na propaganda de ótica lá, cara. Ah, sei qual é, sei qual é, sei qual é. Caraca, aquele cara que dava um nervoso, maluco. É esse que tinha o negócio do diabinho na garrafa, é, esse? Era mulher, não, é, esse não tinha um galinha. Não, vocês estão malucos. Tinha um galinha, tinha um galinha, tinha um bocadinho de terra mudou trabalhar. Era assim... Foi Mar Prado, né? Isso aí, era isso. Aí, porra, já fui noveleiro, cara. Chocolate, eu só quero chocolate. Não, mas ó, a vassoura de bruxa é uma parada séria mesmo. O Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau e hoje em dia a gente não é nem mais autossuficiente. Hoje em dia a gente precisa importar cacau porque destruímos absurdamente, assim, a quantidade de cacau produzido aqui. As plantações na Bahia, a produção foi reduzida mais de 60%. Mas aí é economia também, né, cara? Porque é mais rentável plantar cana, né? Não, porque chegou meio que uma luta em glória, entendeu? A galera não conseguia e não consegue, na verdade, enfrentar a vassoura de bruxa. A única solução que existe é arrancar o pé, eles não conseguem ainda arrumar uma solução pra isso. Tinha um jeito pior. Não tem uma vacina, nem uma cura, não. Aí o cara vê, assim, porra, meu irmão, tô tendo problema de plantar isso, vou plantar outra coisa. O que acontece? Primeiro que chegou em 89 essa praga, então ninguém nunca tinha lidado com ela antes, assim. Nunca tiveram que escolher uma planta que fosse resistente à vassoura de bruxa. E o dia que chegaram numa planta de cacau que cresce bem, todo mundo faz aquele esquema de enxerto. Tira um galho da planta que cresce bem e planta esse galho. Então todos os cacaueiros que tinham na Bahia eram todos exatamente iguais. A hora que chega a praga que ataca um, toma conta de todos. Existem investigações sendo conduzidas pela Embrapa lá na Bahia e já chegaram à conclusão de que boa parte desse surto que acabou acontecendo com a vassoura de bruxa, teve uma parada meio criminosa, entendeu? Que as pessoas saíram espalhando isso em várias plantações. Não se sabe se por motivação política, econômica, mas já chegaram à conclusão de que a maneira como foi feita, aquilo dali foi criminoso. Espalhou mesmo. Rápido demais. Colocando... Bruxas estavam soltas, né? Peraí. Você falou que o problema da praga é por ser o local onde a planta é nativa, né? É. Mas a Bahia não é a Amazônia. Não, mas, assim, pra pular da Amazônia pra lá foi muito mais fácil do que pra pular onde tá quase todo o cacau que é plantado hoje em dia, que é o norte da África, né? Quase todo o cacau que a gente come hoje em dia, ou pelo menos pouco menos da metade dele, vem da costa do Marfim e daquela região da África lá agora. E eles têm que monitorar muito bem pra não ir pra lá. O que aconteceu aqui também é que é um fungo que ele vai secando a planta, e os caras cortavam os galhos que estavam morrendo e deixava aquilo caído no chão, só que aí o fungo seca e solta esporo, e contamina e tudo em volta. Passava pro resto, para as outras passava coisas. Pro resto. Então, acabou até acelerando o espalhamento dele aqui por causa disso. Caraca. Vários barões do cacau faliram absurdamente no interior da Bahia. Tinha um amigo de meu pai, que ele ganhava muito dinheiro com cacau, eu lembro de crescer convivendo com ele, com os filhos dele, e num espaço, sei lá, de 5 ou 10 anos, eu não vou dizer que eles faliram, porque tinham dinheiro, acabou sendo revertido pra fazer outras coisas, mas o nível de vida deles caiu absurdamente. A Bahia deixou de ser o paraíso do cacau pra passar a ser fazendinhas normais, de normal pra pequena. É, imagino que eles vão estar plantando cana lá, não é? É, ele teve que mudar, mas nem sempre onde dá cacau, dá cana ou dá outra coisa. Caraca, então o final da novela Renascer foi horrível, João Pedro se fudeu, maluco. Sim, foi o final da Bahia inteira, não foi só da novela. Maluco, eu achei, puto, o cara finalmente teve o perdão do pai e depois faliu. Porque não necessariamente aqui deu a fação de bruxante, derruba as árvores e planta cana. Às vezes a cana não cresce lá, o café não cresce. Até porque o pé de cacau, ele cresce numa situação muito específica. Ele tem que ser plantado à sombra. Por conta disso, inclusive, boa parte da Mata Atlântica foi preservada nesse espaço dali onde tinha o cacau. Então, o cacau, ele é uma árvore baixa, tem árvores altas em volta disso. Então ele tem todo um contexto pra funcionar. E não necessariamente isso vai funcionar com várias outras plantas. Hoje em dia, o que mais tem lá é café, mas eu posso estar enganado. Eu não acho que é cana, não. não, o Blue Henry. Eu acho que é café também. Ele é uma árvore de sombra, ele tem que crescer embaixo de outra mata já. Oh, coitado. Mas a solução que eles têm hoje em dia é fazer cruzamento pra chegar numa planta resistente, mas mesmo as plantas resistentes, pode aparecer o fungo e matar elas, especialmente se todo mundo sair plantando de novo só uma planta. O problema é que sempre é monocultura. Monocultura. Só que no pensamento industrial normal, o nego quer tratar um ser vivo que é a planta como se fosse um parafuso e uma porca. Alguém aqui já foi numa plantação de cacau alguma vez na vida? Não, cara. Não. Tô brincando, né, cara? Eu sei lá, a pergunta vale. Vai que alguém que cresceu na fazenda. Mentira, e tal. É filho de asfalto. Criado em varanda, velho. Jogava bola de gude no carpete, cara. Chocolate, eu só quero chocolate. Chocolate na guerra, por mais que o JP não queira dizer, pelo que eu me lembro é do Hershey's, né? O chocolate oficial da ração D, se eu não me engano, que era dos soldados americanos. Tinha uma ração que era só de chocolate. Inclusive aquela cena que a gente vê... No... ração do dia D, né? Dia D. É aquela cena que a gente vê no Band of Brothers, lembra? Isso, da... que ele dá pro holandês, moleque holandês, né? É, não, mas olha só, não sei se vocês vão lembrar, vocês que gostam do Band of Brothers, a galera deve ter visto aí. Vocês lembram que eles ficam presos numa cidade no inverno, Boston, né? Uhum. Região, não conseguia chegar nenhum suprimento lá porque estavam cercados pelos Panzer, né? Então os aviões, eles despejavam direto chocolate, porque era o mais resistente que tinha e que dava... Aí o Átila pode falar melhor, né, cara? Dá mais energia, sei lá, tem gordura pra caramba, né? Eu acho que o motivo também principal é a caloria e disponibilizar o açúcar direto pro cara dar aquela energia que a gente precisa. Pô, o chocolate que eles despejavam, tem a cena do garoto holandês também. É. E tem a cena dele em Boston mesmo, dividindo chocolate lá com a enfermeira e tal, né? Enfermeira, pode crer, é verdade. E era um chocolatão assim, meu irmão, que a chulapa de chocolate, né, cara? Eu quero mais te falar que quando eu era mochileiro, rodando a Europa, eu me sustentava porque eu comprava uma barra gigante também, meu irmão. Não tinha dinheiro pra nada, era McDonald's e chocolate. Ia conseguindo, cara. Ia se desfazendo, né? Ia se derretendo. Chocolate! Eu só quero chocolate. Tem algum outro motivo pra eles terem colocado chocolate na ração dos soldados? Algum fator químico que ele pudesse agir? Sei lá, depressão, alguma porra assim? Tem a caloria que ele fornece, tem a cafeína, tem a teobromina que vai te acordar e ainda tem a anandamida que vai dar que vai estimular lá o centro de recompensa e centro do prazer, né? Vai dar tipo um relax nos soldados. É, dá uma moral, né? Você tá naquela merda toda, pelo menos um... Chocolate vai ser um ufa. Mais um morale, mais um ajuste reactivo. E se bobear, isso ainda tem ação conjunta com o cigarro, né? O cigarro potencializa essas coisas, então... Não, e vou te falar uma parada. Esse cigarro era também... Tava dentro da ração junto, cara. Cigarro vinha. É engraçado quando você pega um pacote de ração da Segunda Guerra, tanto no café da manhã quanto no jantar, vem lá os cigarros lá e com... Os fósforos era parte integrante também. Então essa mistura aqui... Naquela época, o nego fumava muito e é um jeito de deixar o cara alerta, né? E por conta desses compostos e pelo fato deles terem ação conjunta, a gente até associa. Pode ver que muita gente que fuma associa, às vezes, o cigarro ou com café ou com chocolate. Gosta de tomar um cigarro, comer um chocolate junto com o café. E até potencializa o efeito de relaxamento muscular que eles dão. Tanto que tem gente que faz isso pra poder depois aliviar o intestino preso. Aí o bom é banana quente com açúcar, com canela. Mulher com TPM, chocolate ajuda? Doces industriais ajudam. O problema é que você não pode exagerar demais na dose, porque senão ainda tem o efeito peso depois, né? Aí você tem que se planejar. É verdade. E espinha? Chocolate da espinha? Uma associação que o pessoal faz é entre a gordura que tá no chocolate e a gordura que o corpo produz. Mas a não ser em casos muito raros de gente que tem alergia ou que tem problema de inflamação causado por alguma coisa que tem no chocolate, não tem relação entre a gordura do chocolate e a gordura que o corpo produz. É que na adolescência a gente secreta mais gordura mesmo, e essa gordura que depois vai ter a bactéria que cresce nela, que dá a inflamação, que é a espinha. Olha, rapaz. É por isso que você emagrece quando você tá virando adolescente? Fica mais magrinho? A gordura tá saindo toda pelos poros? Tá gastando uma energia do caramba pra produzir gordura e soltar pelos poros. Caraca, que beleza. E aí o tipo de bactéria que você vai ter que tá alimentando essa gordura é o que vai dar a inflamação da espinha, ou dependendo da linhagem bacteriana, ela dá até aquela inflamação mais funda, que é aquela espinha agressiva da galera que tem um problema bem sério, que deixa cicatriz e tudo. Mas o chocolate não tem nada a ver com isso. Não, não, eles comem sem peso na consciência que não vai ser pela gordura dele que isso vai dar problema, não. Só o apelido que fica Choquito, né? O César vai ter patrocínio Choquito, não. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.